Isso é Kaique Santana, meu irmão, e minha parceira Sueli Lopes. Que moça linda passa todo dia na rua de casa. Eu fico só de olho na hora em que ela passa, ia, ia. Até o coração fingiu que tava apaixonado. Eu quero ser teu namorado, seu príncipe encantado. Mas hoje mesmo aproveito pra falar com ela. Eu vou falar pra ela que eu tô gostando dela, ai, ai, ai. Deixa eu ficar contigo, bebê. Deixa eu ficar contigo, bebê. Quero ficar contigo. Quero ficar contigo. Deixa eu ficar contigo, bebê. Deixa eu ficar contigo, bebê. Quero ficar contigo. Quero casar contigo. Isso é Kaique Santana, meu irmão. Portal do Arrocha. Vou convidar agora pra cantar comigo ela, a braba Suelen Lopes. Que moço lindo passa todo dia na rua de casa. Eu fico só de olho quando ele passa, ai, ai, ai. Eu até tentei fingir não tá apaixonada. Eu quero ser sua namorada, princesa encantada, ai, ai, ai. Mas hoje mesmo aproveito pra falar com ele. Eu vou contar pra ele que eu tô gostando dele. Deixa eu ficar contigo, bebê. Deixa eu ficar contigo, bebê. Quero ficar contigo. Quero ficar contigo. Deixa eu ficar contigo, bebê. Deixa eu ficar contigo, deixa. Quero ficar contigo. Quero casar contigo. E deixa eu ficar. Deixa eu ficar contigo, bebê. Quero ficar contigo. Quero ficar contigo. Deixa eu ficar contigo, bebê. Deixa